Mesmo que queiram me lançar em uma prisão, mesmo que queiram me acusar, me deixar no chão, escondido está o meu coração em ti, ó Deus. Mesmo que queiram me parar, me jogar dentro de uma cova com leões, eu vou confiar, descansar, bem guardado estou. 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas não serei atingido, não. Sou protegido com cuidado pelo Todo-Poderoso Deus. Deus tremendo, és o meu escudo, minha fortaleza, meu lugar seguro, meu refúgio. Deus tremendo, aquele que me sustenta, me cobre, me alimenta, debaixo de suas asas estou. Deus tremendo, escudo, minha fortaleza, meu lugar seguro, meu refúgio. Deus tremendo, aquele que me sustenta, me cobre, me alimenta, debaixo de suas asas estou. 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas não serei atingido, não. Com cuidado pelo Todo-Poderoso Deus. Deus tremendo, és o meu escudo, minha fortaleza, meu lugar seguro, meu refúgio. Deus tremendo, aquele que me sustenta, me cobre, me alimenta, debaixo de suas asas estou. Deus tremendo, és o meu escudo, minha fortaleza, meu lugar seguro, meu refúgio. Deus tremendo, aquele que me sustenta, me cobre, me alimenta, debaixo de suas asas estou. Nenhum mal me sucederá, porque Deus me guardando está. Eu moro no esconderijo do Altíssimo, posso descansar. Ninguém pode me tocar, porque Deus me guardando está. Os anjos do Senhor ao meu redor estão, posso descansar. Porque Deus me guardando está. Eu moro no esconderijo do Altíssimo, posso descansar. Guardando está, os anjos do Senhor ao meu redor estão.